0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5144, controle 1 na decimal 35. Landing gear 0 and lock. 3720, cleared, lanes runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to land. Transponder 5144 e após o Pesulo 10, qual é a rota que você tem na sua navegação? Pesulo 10, a partir de Brício, seria Pesulo 16 até Belo Horizonte, após Trive, direto ponto de Caldas. Ciente, 3895, você vai prosseguir nessa rota. Pesulo 10, Brício, Pesulo 1 no meio, transponder 5144. 5144, tá ciente, 3895. Paulo, no 92, levando 6. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 962. Paulo Azul, 4207, posição 1, curso 79. Paulo Azul, 4207, 1, curso 79. Livre Sana, chama para o táxi Azul, 4207. Deixa eu matar. Tio Pronto, a rotatória desça para 1000 pés. O Kennedy no 0, 1, 4. O Vitor Serra C5220 on the ground at 37, vacation runway via Echo, contact round 121 with Monine. Oceaner 6255, sua aproximação em caso negativo, pista livre, reporte na DA. Oceaner 6255, livre pouso na pista 10, 1140, 0992. Repouso 10, 6255. Zero, continue táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Repouso 10, 5210. Salvador, TAN 3191.5, pushback, TAN 3191, livre acionar, chamar o táxi. Chama na 91. Reporte estabilizar no localizador. 91. 5220, Angelise e Juliette, parte 3, fica atenta ao marchamento. 7, Juliette, parte 3, eu atendo 5220. Solo TAN 3895. Prossiga. Estou confirmando seu nível autorizado para o 320? 320, correto. Obrigado. 3191, após o ATR da trip passar, carro autorizado, inicial push. Após o ATR autorizado, 319. 219. Salvador 556 está no de cancelamento. Gol 1556, aguarde, número 2 para push. Guardar, número 2, 1556. Paulo Azul 4207 para ataque, 93, Campinas, 1330. Azul 4207, autorizado táxi via Índia. Pela Índia, habilidade 4207. Até, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, Lacha em torre 118 decimal 95, ajuste 103. Continua 6255, continue táxi V Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, 4207, consideração. Azul 4207, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 11, 0 graus, 09 mais. Na 2, pode iniciar? Trip, aguarde. É o gol 556 na 2, pode iniciar? Negativo, aguarde. Antes da Juliette, 6255. Poxa, né, 6255, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, pole position, 6255. Alô, TAN 3895 na posição 03, pushback, acionamento está pronto. TAN 3895, aguarde, número 2 para o push. Aguardando na sua escuta, 3895. Localizador, Romeu Gouveia. Romeu Golf Victor, chame Torre Salvador 198 decimal 95. Golf Victor. Golo 556, livre acionar, aguarde para o push. Livre acionar, aguardando para o push, Golo 556. Após acionar, após iniciar, 556. Sim, disponível com o Vitor, reporte o marcador externo para cancelamento. A intenção no zero, irá reportar no externo, ao vivo. Pouso na 1-0, pouso no bicho na 7. 1-0, senhorita, 1-0. Sim, disponível com o Vitor, continue a aproximação, algumas instruções de pouso. Com o Vitor. 95, tá 319. Tá 1895, tá totalmente pronto? Afirmativo, pronto. Ordene com a sua equipe de solo, você vai iniciar o push e empurrar a aeronave até a saída do pátio 3. Afirmativo, empurrar até a saída do pátio 3, o TAN 3895. O gol no 556, vai fazer push simultâneo com o tráfego da TAN, vai fazer o push normal, será o primeiro com o táxi, após o outro, depois da TAN lembrar o empate. Gente, vou no 556. Gente, o Lima, Juliette e Mike, confirmando o plano para Marte. Gente, suba para o nível 360 na proa de Elefa, acione código 5151, o Lima, Juliette Mike. Pode voar direto da El, 4207. Passando em terra, baixar a travada, vamos ver o golfeto. Vai pro radar, pro de Mari, Kenegal no 013, reporte no ponto da descida. Do Recife, via Rampuru Whisky 58, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, acela 5155, controle 119.35. Motor 82, acione identificação de subir chegada a Mari, para 2000 pés, o Kenegal no 013. Saída Puca, transição Caju. 91, você visou a coronada final, a ponta espera está pronta. Só 31, avião nascente, após a coronada na final, 31 ali ele manter. Após, está ali, mantém 31, na verdade. Serra chame Torre Salvador em 198, decimal 95. É, 1895, grato, boa tarde. Boa tarde, Alfa Batango, Vitor Serra Delta. Prossegue, Vitor Serra Delta. Queijo, a próxima rotatória, visual com o campo. Vitor Serra Delta, seguinte, reposta 3 milhas no final. Vai acusar na final 3 milhas, Vitor Serra Delta. Passando Romeu Golfe Vitor, no solo de 48, nível pista direita via Delta, no solo 1.19. Alfa Tango Tango, desça para o nível 050, Alfa Tango Tango. 2:43. 1.55, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 1.0, Lachame Torre 1.98.95. Ajuste 1.0.3. Ponte, ajuste padrão, Índia 1.295. Vou 1.956, vou gravar, beleza? Obrigada. O número de decolagem da pista 1.0, vento 1.10 graus, 0.99. De decolagem 1.0, tá na 3, então 9 graus. Tira, Juliette. Salvador, a senhora 6213, informação Kilo, copia Galeão. Oxana 6213, informação em curso é Lima, ajuste agora 1013, aguarde para a cópia. 13, aguarde. Tá, próximo 4082. 11, 4 horas e 15, Galeão, é o alternado 3895. 3895, confirme a alternativa. Galeão. TAM 3895, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, Lacha Miturri 118, decimal 95, ajuste 1013. 1013, até o ponto de espera, Lacha Miturri 1895, TAM 3895, bom dia, senhora. Bom dia. O meu Golf Vitor, confirme Pátio. TAM 3191, decolado aos 50, estamos no controle de Salvador, 1119, decimal 35. 1935, TAM 3191, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3191 da Sana, da Elder, da Bridge. 3191, quanto a tarde, suba para o nível 340, saída da El. 340, pode voar Leda, da presente? Autorizado, TAM 3191. Leda, direto para o 340, TAM 3191. 3407, no centro, Recife em 1, 25, decimal 1, alterna 33, decimal 95. 1251, 13395, 4207, boa tarde. Boa tarde. Papa Romeu Lima, Juliette Mike, chama centro Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Luna 0, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, acena 5164, controle 119, decimal 35. Sim, chegamos 356, aguarda. Mata. Torre de Salvador, TAM 3895, ponto pela cabeceira no zero, pronto para decolagem. Salvador, o Vitor Serra Delta, no solo aos 52, confirme o pátio. Sim, Vitor Serra Delta, autorizado backtrack. Reporte liberado da pista, pode ser atenção livre. 360. É 360. Gol 1556, autorizado, decolagem de pista 10, vento 1100079. Devo decolagem, gol 1556, pista 0. Gol 3895, ponto de espera pronto. Gente, 3895, faz passagem do Boeing 737 para gol, autorizado a linha MT. Linha MT, cabeceira 10, 3895. Gol 1556, decolagem 53, no controle de Salvador, 119, decimal 35. 3556. Controle 556 da Gol, decolou. Boa tarde. Gol 1556, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, pós 2000, pode voar da El, 556. Autorizado, o gol no 556. Faz 2000, voa da El, 556. Papapá, November, Oscar, Romeu, controle Salvador, acione código 5123. O November, Oscar, Romeu, confirme, irá manter 1500 para aí? Livre, acionar a chamada táxi, gol 1790. Confirmo, 9 metros com o meu, desça para 500 pés, o QNH 1013, reporte passando através do farol da barra. Azul 4082, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, X-Ray, vai reportar estável 4082. Tango Tango liberado, porém desça para 3 mil pés, Alfa Tango Tango, QNH 1013. Controle Salvador 1935, decolado na sua escuta. Controle Salvador 1935, decolado na sua escuta. 3395, contato radar, suba para o nível 320, saída da L. 320, precisaria voar Leda, senhor, 3895. Cuidado, TAN 3895. Voando laser da presente, 3895. 3191, chama o centro, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Recife 251, 3395, TAN 3191, boa tarde. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, 3563, para João Pessoa, porta Lima, pronto, qual é o seu disponível? 5367, bom dia, aguarde para a cópia. Confio. O ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Indicativo. Romeu Golf Vitor está autorizado até... Até a saída do Pat 3. Azul 4072 na escuta da torre. Dois licente, o November Oscar Romeu. Azul 4082, negativo contato com a torre. Confirme. Azul 4082, está autorizado o pouso. Tendo no solo, tendo contato com a torre ou o solo. E tendo contato agora em 1-1-8-9-9. 1-1-8-9-5, após, obrigado. 95, ajuste na 093. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 013. Lá diante da entrada no pátio principal. Tá. Azul 4082, a gente contra a torre. 133, decimal 9. Romeu Golf Vitor, afirmativo, autorizado táxi via pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Correção, via pátio, Lima, na Lima chame a torre 118 decimal 95. Azul 4082, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alô, Xané 6213? O Xané 6213, possível? Está na posição 04, totalmente pronto, aguardando só a retirada do finger. Haveria a possibilidade de você entrar em contato com o pessoal aí do Declaro? Ciente. Obrigado. Autorizada para o Rodovo R, o ouvido pelo Delta reporte para o cancelamento, P no IDELTA, fila. Tiaguinho. Vamos embora para Romeu, aguarda na cena separadora. Brecha para Salvador. Certo. Autorizado qualquer metido na Odebrecha, o nome vai ser Romeu, ainda na frequência do controle. Reporte nacional para qualquer metido. A Quebec para cruzamento do ano 7. Ano 790 da Gol, decolado 04, controle 1-1935. 1935, obrigado, boa. Alfa Tango Tango, completa final do procedimento LS X-Way. Orientar para tráfego, novembro São Romeu, Augusta 109. Para qualquer remédio de nada, breve, sem interferir na aproximação. Chame a torre 118, decimal 95. 3-8-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. 4082, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. 1-3-3-1-5-3-8-9-5 alternada, bom. Controle Salvador, muito boa tarde. Uno 790, liberando 2000. 3-8-9-5 alternada, 1-3-3-9-5. Esse é o aqui, o PUD. E a saimenta é para o táxi 6293. Gol 1790, contato radar na decolagem, sul para o nível 370 na saída Fuga, transmissão Caju. Transmissão 370, Fuga Caju, gol 1970. 6 estabilizado. Ciente, reporte 3 checado, Alfa Tango Tango, VT Salvador 100 graus 08 mais. Vai passar externo, baixou, travou, Alfa Tango Tango. Ciente, continue a aproximação, ainda não tenho tráfego à vista. É. Trip 5367, voto cópia. Trip 5367, autorizado João Pessoa via Golf 677, nível 190, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5171, controle 119 decimal 35. Gente, porque hoje é uma pessoa, golpe 677, de 190 autorizado, decola 1-0, curva esquerda posse, subida Puca, transição Caju, transponder 5171, controle Salvador 119 decimal 35, 35, 367. 5367, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Tango Tango, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-0 graus 08 mais, ajuste 1-0, 1-3. 7, livre pouso, na pista 1-0, Alfa Tango Tango. Confirmando, prossegue pátio 3, após pátio 5. Inicialmente pátio 3, após a cada baité. Ciente. 1-3. Salvador, outra neta, 6213 para o táxi, a bordo, 99, 3 horas e 50, alterando a Guarulhos. Livre táxi até o ponto de espera, via Inter, ponto de espera, a torre, em 118, decimal 95, o ajuste no 03, o Mongol. Viu padrão, táxi autorizado, até o ponto de espera lá, torre 295-62, 13, uma boa tarde, senhores, bom trabalho. Está autorizado para o nosso procedimento de LSX, puxa no zero, desça para 2100, altimetro no zero no 3, reporte estabilizado. 2000, 1-0 no 3, reportará estável no X-Ray, está 3804. Afirma, ali mantém. Ali mantém, 62, 1-3. Alfa Tango Tango, solo 09, livre à direita, via Delta, livragem no solo em 1-2-1, decimal 9. No 44 para o chamamento táxi, vai chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0, 13, bom voo. Alfa, Tango, Tango, Alfa, Juliette, 43, quando lá tem sinalizador. Gono 790, chama agora o centro receita. 125 decimal 45 alterna 133 decimal 65. Avé Bosque para Romeu Controle. Tavik Luiz, livre acionamento, chama táxi. Confere, você fez notificação de voo, plano de voo completo. Certo, nós vamos buscar Romeu, seu futuro para o LS agora será o número 2. Vai aguardar o tráfego que está para chegar na... que está na chegada, Mari. 35162, muito obrigado, uma boa tarde, senhor. Bom trabalho a todos. Autorizado, também não pode atrapalhar muito vocês. Net, suba para 2110, vai na proa 220, novembro, Oscar Romeu. Altimetro 0013. Proa 220, subindo para 2110, novembro, Oscar Romeu. Controle, Salvador, muito boa tarde, Oceanero 6213. Oxalá 6213, contato o radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Brick. 360 na saída da EL, após Leda Voa Bridge, Oxa 6213. Direto Leda, senhor? Leda está autorizado a chamar 6213. Vamos Leda, 6213, claro. Para 9 em Bosca Romeu, agora direita proa 260, limite 8 milhas na proa. Para 9 em Bosca Romeu, agora direita proa 330, aguardando o vetor final. 330, vetor final, 2010, ok, tráfego agora a posição de 2 horas, 5 milhas, prosseguindo para a aproximação final, passando 3 pés para 2 pés, Airbus 320. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxi, reporte pronto para o ingresso, pistão no 7, Bravo Kilo Whisky. Estava no X-Ray visual com campo, está 3804. Completa final agora, torre 118.95, composto. 9542, tá? 3804, bom dia. Papapá, 9 Bosca Romeu para o localizador, direita pro 060, está autorizado a final do procedimento LSX-8, pistão 0. Papapá, 9 Bosca Romeu, operador, bom dia, tá 3804 estabilizado no X-Ray visual com campo. 3804 da TAM, continue a aproximação, reporte, trem checado, vento 120.09 mais. Já está embaixo travado, tá 3804. Voo 962, controle Salvador, acena a identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste o altímetro no 013. 204, tráfego avistado, livre pouso, pista 90, vento 130 graus, 09 mais. Livre pouso, pista 10, tá 3804. Avançado com Romeu, para com a direita, deriva direita para o 075. 075, vamos fazer o teste aqui, obrigado. Atleta Romeu, controle. Siga, Romeu. Confirma, vai manter a posição, vai fazer o cruzamento da pista no zero. Neste momento vai vir Águas Claras, segue vertical da BR para sobrevoar a região de Pernambuco. Certo, autorizado cruzamento, vai tentar para trás na final do procedimento ILS XUE a 2 no PES, Augusta 109 a 2 no PES. Autorizado o táxi na Lima, vai chamar a torre 118.95 Alfa Tango Tango. Paulo Gol, o 967, sem informação Lima, cópia 340 Guarulhos, gate 10. Informação em curso ao Mike, prepare da Elo, Leda, Brit para Guarulhos, aguarde cópia. Data guarda, o nome é certo. Alfa, estamos na escuta do Sol. Tem livre táxi Lima, Mike na Quebec, vai manter a posição e vai chamar a torre 118.95. A do externo, completa a final do procedimento ILS-XUE, chama agora a torre 118.95. 118.95, meu Deus, sou meu grato pela cooperação. Vamos. O senhor e o dito aquilo Delta, muda a regra a partir da presente, o senhor tem condições visuais, pode estar perto da rota agora. Batalha o Vitor Delta, resolução instrumento cancelado ao 159, deixa condições visuais para o 1.500, permanece o altímetro no 013, reporte visual com a pista no 7. Mostrará visual com a 17. Oxalá 6213, chama agora o centro Recife 125.1, alterna 133.95. 251.3395, bom dia. Então vamos. Área de central, se tiver cancelamento no 10. 1935, chamará, mandou o nome 7. Fala Salvador, 3804, bom dia. 3804, bom dia. Alfa, Juliette, 04, portão. Táxi via Alfa Juliette, portão 4, na 3804. Confirme para o controle Salvador. Uno 864, 4 para Maceió, informação em curso novembro, copia 370. Autorizado Salvador Maceió, nível 370. Via Whisky 58, decolado 1-0, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. 5176, no transponder, controle 119.35. Alto procedimento ILS que fechou no zero, desça para 2 ao 10, altimetrou no zero, no 3, reporte estabilizado. Ciente, tá totalmente pronto? Ciente, mantém a posição. Resta me pronto, estiver acionamento no 09. Paulo Papá, November Oscar Romeu, chame Torre para o cancelamento. Cancelando, então, Alfa 10, e autorizado para seguir no 17, November Oscar Romeu. Confirmando, está cancelando o plano de instrumentos, modificando para visual. Ah, sim, bom. Cancelado aos 2-2, curva esquerda, base pela direita, final da 17, reporte trem checado. Foi para trem checado, November Oscar Romeu. Posicionamento 54, informação 90 confere, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 360. Deu pessoal 1-0, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 1-0, curva direita, da Leda Bridge a saída. 5406, o transponder controle, opera 119, sinal 35. Solo azul 4463, change da informação Mike 180 para Ilhéus. Azul 4463, informação em curso novembro, copia 180 para Ilhéus. Copia. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 180. Decolado 1-0, curva direita, Lael, Leda, pós-direto Ilhéus. 5170 no transponder, controle opera 119.35. Autorizado 180 para Ilhéus. Decolada 1-0 com curva à direita. Dael, Leda, pós direto, Ilhéus. 5-1-7-0, transponder, 1-1-9-3-5, controle. Cortejamento correto, chame pronto, estiver cancelamento no 08. Camara. Lembrando que o meu confirmando vai para o pátio 4? Pátio 5, ele está. Ciente. Lembrando que o meu deseja direto para o pátio 5? Ah, vai pousar aqui, né? Sabe que o Luiz que ali mantém o 1-7? Serra Bravo, que chamou o sol. Táxi à direita até o pátio 5. Ciente, autorizado Salvador João Pessoa, nível 310. Agora dona 7, curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Via Pezulu 1-0. 5-4-1-3, o transponder, controle opera 1-1-9, decimal 3-5. Isso aqui no Delta. Victor Kilo Delta, desça para 1.000 pés. 1.000, Delta. Bravo Kilo Whisky, está pronto. Livre decolagem no 7, o vento 1.40 graus, 09 nós. Em condição de curvar e cruzar a 1.0 no primeiro terço da pista? Salvador, o TIP 5367, taxi 3 pronto para o push-back acionamento. TIP 5367, Rodenk, Vissal, Champer, taxi. Quilo Delta, autorizado ingresso na perna do vento da pista 1-0 e aguarde para girar a base. Positivo, perna do vento 1-0, Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, autorizado girar a base final da 1-0, porta o tráfego. É um Charlie 150, vai curvar aqui, cruzar o eixo da 1-0, direção corredor forte. Positivo, livre base, tira a base da 1-0. Bravo que Luiz, que decolado aos 2-7, tem condição de curvar o campo em primeiro terço? Ah, 4.000 pés, só tem metrô 1-0-3. Base final da 1-0, reporte visual com tráfego. Metrô 1-0-3. Azul 4076, desce para 3.000 pés, altimetrô 1-0-3. 1-864-1-09, com a equipe Sol Chantar Taxi. Pará, né? Quilo Delta, visual com tráfego, livre pouso 1-0, vento 1-40, grau 09 nós. Livre pouso, pista 1-0, Quilo Delta. Isso que Sierra Bravo, confirmando, tá pronto para iniciar o táxi. Gente, reporte pronto, Whisky, Sierra Bravo. Passando Bravo Kilo Whisky, controle Salvador, mantém condições iguais no corredor forte, alguém entra em Salvador 1-0-3. Não visualizo o início do pushback do seu. Estamos aguardando o trator acelerar aqui, né? Estamos todos prontos. Sim. Ela já está me cobrando lá. Reporte estabilizado. Autorizado, ele é sexuê, descida 2.000 pés, 4076. Tem checado no 962 da Gol. Coitará. Victor Kilo Bravo, confirmando solo aos 2.9, livre à direita, ao livrar chame solino, 2.9, confirmando parte 3. Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, autorizado, táxi alfa, portada de 2.8. Está pronto para o táxi. O TIP 5367, 5367 vai seguir o Airbus da Oxa, né? Até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre 118 decimal 95 assistindo 03. Espera, torre 118.95, 35, 3, 5, 3, 5, 3. O 35, 367, só aguarde para iniciar o táxi, vou ingressar agora na Juliette, um aeronave de pequena porta, que vai estacionar no pátio 3, por gentileza. Acaba, vai guardar então o ingresso da aeronave. 20, quilo delta, ingresso de Juliette, no pátio 3, quando o ar tem sinalizador, observando o ATR da trip. Está ciente com o seu dado. Acionamento chama táxi, o Whisky Serra Brava. Voo 1864 para o táxi com 107 a bordo, 2 de Fernando Salvador. 2000 e LS X-ray, repatriar estabilizado, da 32, tudo bem. Sinal 95, ajuste no 03. 0-3, de táxi fácil, espera 7895, voo 1864, boa tarde. O trip 5367 vai ser como número 3 do táxi, devido à performance da nave da Gol à sua frente, tem meio perfil de saída, uma performance maior que a do aeronave do Rio. Aero Taxi, Oceania 254, 82 a bordo, 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Livre táxi até o ponto de espera via pátio, via Índia, no ponto de espera, Torrinho, no 8.95, ajuste no 03, bom voo. L13, padrão, 1895, contra a velha. Poder 5367 da passagem ao Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, ingresso para o principal até o ponto de espera. Aguardar antes da Juliette o 3567. Azul 4076, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 1500, 11 mais. Livre pouso 10, 4076. Voo 9962, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa 3790. O 1167 no 10, aguarde por gentileza. Após a nave da companhia que vai parquear no 09, o senhor tem livre pushback. E após a aeronave da companhia que vai parquear no 09, está livre para o 1167. Solo azul 4463, está na posição 08, pushback acionamento. Azul 4463, aguarde. Aguarde.